Acho que vão legalizar a erva da Jamaica. E se for verdade, a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz em cada quina da periferia. Acho que vão legalizar a erva da Jamaica. E se for verdade, a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz em cada quina da periferia. Fumaça sobe, sorriso embaixo do capuz. Os meninos da esquina vão quebrar Souza Cruz. Não tem gudangarã, cautu nem derby prata. Fumaça cor de conta é da erva da Jamaica. Chiwin, e os moleque gosta assim, no estilo Shaolin. Com zoi pequenininho, é fogo no verdinho. E acende a dinamite, não tem hora pra fumar. Que porra de 4:20. F1 faço convite, vamos fumaça a city. Sem censura, sem limite, Rotiguel vem pra minha kit. Fumaça na night, com as maloqueiras à parte. Aderência light, fogos hoje quer fight. Aciona os Nextel, na bandeja põe Terel. Hidropônico no véu, e fumaça pro céu. Fiquei doce que nem mel, aderindo nas Hot Girl. Colei com as bebés, sinta liga no motel. Perfumando minha babel, onde juiz vira réu. Marginal ganha troféu, pra capec, clec, bel. Acho que vão legalizar a erva da Jamaica. E se for verdade, a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz em cada quina da periferia. Acho que vão legalizar a erva da Jamaica. E se for verdade, a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz em cada quina da periferia. Então é fumaça pro céu, admirando a lua. Cortina de fumaça na lombra que flutua. De lupa rebaixada, vermelho natural. Matin que faz a mente, salve Bob, é nós no brau. Puff, passa e rode a massa, eita brisa que não passa. Marola do borracha. Então que as peças gela palha, os canalha tão na área. Mais do que febril, atrás da jamba não tem ponta, ela sumiu. O bagulho lambrou, as partes aglomerou. Hidropônico pro aço, avisou Shaolin, eu tô. Fumaça perfumada, na quina consta altas. A burguesia paga e a favela vai e passa. Comércio do verdinho, acho que vão legalizar. Fernando Henrique apoiou e índio urbano quer comprar. Eva venenosa, pensou, puxou, subiu pra chola. As vila que morga é do calmante que aflora. É do calmante que aflora. É do calmante que aflora. Acho que vão legalizar a erva da Jamaica. E se for verdade, a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz em cada quina da periferia. Acho que vão legalizar a erva da Jamaica. E se for verdade, a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz em cada quina da periferia.